Rádio USP apresenta. Tempo de Concerto. Hoje você vai ouvir. Música de Câmara. Produção e apresentação: Ricardo Balesteiro. Boa noite, caro ouvinte do programa Música de Câmara. Este mês estaremos abordando obras de autores do século XX e, na verdade, de autores do século XXI, autores contemporâneos brasileiros também. Mas vamos começar o mês com um autor russo muito importante, Sergei Prokofiev. Prokofiev escreveu duas sonatas para violino e piano. Na verdade, a segunda delas é uma versão da sonata que ele havia escrito para a flauta, a segunda sonata em Ré maior. Prokofiev deixou a Rússia por 20 anos, como sabem, foi um pianista exímio, mas em 1936 retornou à Rússia e aceitou não só a cidadania soviética, mas todas as restrições que o regime, impunha. Por um outro lado, o regime ofereceu condições financeiras e de execução de várias obras do autor. Então isso foi realmente atraente para um compositor que já estava na meia-idade, né? Então, de forma que, nesse retorno, ele, em algumas obras, ele adquiriu um estilo mais simples, mais direto, mais acessível. Muito diferente das obras iniciais, bastante selvagens, bastante ácidas e agressivas. Mas o programa de hoje oferece uma comparação interessante entre as duas sonatas. A primeira, em Fá menor, ainda de caráter sombrio, bastante problemática, intensa, apaixonada, contrasta ainda com passagens bastante selvagens, ao estilo do início da vida do compositor. Vamos ouvir essa sonata, opus 80, de Sergei Prokofiev, em Fá menor, com os seguintes movimentos: Andante assai, allegro brusco, o próprio segundo movimento já indica esse caráter agressivo. Depois temos o terceiro movimento, Andante, e o quarto, Alegríssimo. Nós temos aqui uma gravação histórica da década de 50, com Isaac Stern, violinista americano, que faleceu no ano de 2001, e Alexander Tsakin. Tsakin foi um grande pianista colaborador, um grande acompanhador, e dos anos 40 até 1977, mais ou menos, ele colaborou com Isaac Stern em vários recitais. Stern nasceu na Ucrânia, mas se naturalizou americano, assim como Tsakin nasceu na Sibéria, viveu um tempo em Luxemburgo, fugindo do regime de Hitler, que estava na Alemanha antes de ir para Luxemburgo, e depois foi aos Estados Unidos, onde lá faleceu em 1990, aos 87 anos. Vamos ouvir essa sonata em Fá menor de Prokofiev, na interpretação de Isaac Stern e Alexander Tsakin. Thank you.

Thank you. Como eu disse anteriormente, a segunda sonata para violino, na verdade, Opus 94 bis, porque é a mesma obra que a sonata para flauta, aqui feita numa versão, por sugestão do violinista russo Davi Oistrakh. Ela, claro, apresenta um grande contraste à sonata anterior. Ela é muito mais simples, mais direta, mais lírica, bastante acessível. É uma das obras mais queridas de Prokofiev, né? Justamente por mostrar um outro lado do compositor, o que é curioso. Então vamos ouvir essa sonata, que está dividida em quatro movimentos também. Primeiro moderato, segundo scherzo presto, o terceiro movimento andante e o quarto movimento allegro con brio. Vamos ouvir esta sonata na interpretação de Isaac Stern, violino, e Alexander Tsakin, piano. Thank you. Thank you. Thank you. Assim encerramos este programa, inteiramente dedicado às sonatas para violino e piano de Sergei Prokofiev, compositor nascido em 1891 e falecido em 1953. Até o próximo programa e obrigado. Você ouviu Música de Câmara. Produção e apresentação, Ricardo Balesteiro.